Meu sangue no chão, nem pensar a solução. Deixa com nós, porque a voz aqui nunca vai se calar. Só manifesta, eu proceder, eu vim só pra arrebentar. Manifestar minha tolerância, é show, tá no final. Buscar meu ideal, mostrar que sou capaz e tal. O desespero pelo sucesso é fatal, te causa o mal. Que no final vai ser letal, compreender que é foda. Abre o olho, a chance tá na sua cara, essa é a hora. Me tirando, né, me tirando. O bumbo bate forte, o baixão vem que vem. Família DMN, MC verdadeiro, amado e respeitado por meus fãs por inteiro. Fazendo parceria aqui ali com os parceiros Diamond, Rap, Hood, R.A., os guerreiros. Coab 2 na cena, Itaquera lá do leste. O rap se propaga, vai que vai, feito best. Vejam só vocês o que o rap se tornou. Máquina de fazer dinheiro e joias pelo mundo. A verdadeira essência e militância se perdeu. Se esqueceu que ainda existem vários como eu. Que independente de dinheiro faz seu corre. Que luta pelos pretos, pelos fracos, pelos pobres. Não vivo tirando onda ou só pensando em Disneylândia. O rap é atitude, não total gozolândia. Me tirando, né? Me tirando.